a voz e ninguém mais. Tem o cheiro do pecado e a magia de querer amar demais. Sempre, sempre enamorado do olhar que mais de mil promessas traz. Não pergunta nem responde, simplesmente satisfaz sonhar. Que existe amor cada vez mais. Coração apaixonado diz coisas que parecem tão banais. Sempre sinto o mesmo errado. É um fogo que não morrerá jamais. Sempre, sempre enamorado do olhar que mais de mil promessas traz. Não pergunta nem responde, simplesmente satisfaz sonhar. Que existe amor cada vez mais. Eternamente se envolver no infinito e buscar toda a ternura que espera encontrar. E para sempre inaugurar o doce vinho da paixão que embriaga e alimenta de emoção. Da própria voz e ninguém mais. É o fogo que não morrerá jamais. Sempre, sempre enamorado do olhar que mais de mil promessas traz. Não pergunta nem responde, simplesmente satisfaz sonhar.